Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Escudo do Mestre está de volta com o episódio tradicional dos N's. O Oscar do RPG. E que, por mais que o Escudo do Mestre atrase, desapareça por meses seguidos, o N's a gente sempre fala. Vai chegar um momento que a gente só vai falar do N's. É o episódio anual do N's. Não, que isso. Não. Fala isso não, fala isso. Não dá ideia. Então é isso, ouvintes. Hoje a gente vai falar dos indicados. Ainda não saíram, na data da gravação desse podcast, ainda não saíram quem ganhou. Quando sair, a gente vai dar aquela palhinha, né? A gente vai falar nossas apostas. Exato. E a gente fala o que vai ter. Mas a gente vai indicar o que a gente achou interessante. É sempre, como a gente sempre diz, os N's acabam sendo um ótimo meio de conhecer produtos novos, pra gente não conhecia antes. É bem interessante. Mas primeiro, eu sou o Guilherme, vulgo Chess, também conhecido como @Ravena com 2 V's no Twitter. E eu sou o Vitor, também conhecido como @Capiwara com W no Twitter. Um abraço pra vocês. E este é o Escudo do Mestre. Então, cada semana a gente copia uma chamada de podcast diferente. Né? Isso aí. Então vamos lá, mas é agora o outro, mas primeiro, vamos falar dos e-mails dos ouvintes, cartinhas eletrônicas? Isso, que a gente vem recebendo, na verdade, a gente recebe assim, um e-mail por mês, mais ou menos, mas eu selecionei alguns aqui para comentar. Infelizmente, como hoje é um episódio, a gente vai falar bastante coisa, né? A gente sempre gosta de discutir, sempre é um assunto que a gente abre muito. Eu só vou mandar aqui um pequeno agradecimento ao Guilherme Couto Pereira, foi por causa dele que nós criamos esse e-mail, lembra? Ele foi o cara que perguntou se a gente tinha outra maneira de contato, que ele manda umas ideias, umas opiniões interessantes dele sobre o nosso episódio de criação de personagem, lá atrás. E só uma coisinha que eu vou destacar é que ele fala sobre como ele faz uma aventura de introdução para criar o personagem. Ele faz tipo um episódio piloto. Interessante. Bem legal. Ele chega a falar se ele concorda mais comigo ou com você na nossa briga épica pelo background? Não, eu acho que nenhum dos ouvintes que comentou falou que quis se meter nessa briga caseira. Justo. Nenhum deles quis se meter. Eu quero também dar um alô pro... Dar um alô, né? Parece que, tipo, mandou uma cartinha pra Xuxa, tá? O Marcos Gimenez dos Santos, que manda um curto e grosso parabéns pelo podcast, falando que gosta, assim, sabe, sim, parabéns pelo podcast, foi pô, tá legal. Ótimo, obrigado, mandem mais ou menos. E um especial aqui pro Ian Thiago Souza, ele foi um cara que mandou pra... Ele é de Manaus, e ele é um cara que tá lutando aí pra erguer naquele estilo, estou num deserto RPGístico, ele lê muita coisa, compra livros, mas ele não consegue montar um grupo. Cara, a internet tá aí essa luta. É, cara, mas é isso que eu ia falar, a internet tá aí, porque eu e o Chess, eu tô morando em São Paulo aqui, e a gente fica jogando pela net, porque não dá pra ter sessão presencial sempre. Uhum. Então, cara, existe, dá as caras que você consegue. E ele manda pra gente uma tese de mestrado da Unesp, as potencialidades do role-playing game na educação escolar, que eu baixei aqui, eu vou dar uma lida. Posso tá? Pra mim, pro ler também. É, 180 páginas, bem legalzinho, mas eu fui lendo. É lógico, assim, é texto acadêmico, então se vocês quiserem ouvir, eu libero aí pra vocês, deixo também, todo mundo lê. É meio denso, mas é bacana, cara, eu achei interessante. Comecei aqui a ler, li o abstract, eu vou ver se depois eu leio mais. Bacana. Beleza? Então é isso aí, agradecimentos. E lembrando que, ouvintes, mandem e-mails, a gente gosta, é o que nos mantém aqui, apesar de longos hiatos, a gente continua, e em grande parte pelo feedback que vocês dão. Então, se vocês quiserem falar com a gente, as nossas vias de contato são o Twitter, no arroba Ravena e arroba Capivara. Então, nós temos a nosso grupo, já ia falar comunidade, o nosso grupo no Facebook, nossa fanpage, que é o fanpage.com/podcastedm. Exatamente, dá um like lá pra nós. E o nosso e-mail, escudodomestre@email. Qual é o e-mail do Escudo do Mestre? É @escudodomestre@email. Excelente. .com. Que fica aí pra vocês mandarem o que vocês gostarem. Sem falar que também nós temos os comentários aí abertos na Terceira Terra de vocês, por favor, esculache. Exatamente. Então, dê feedback, a gente tá tentando sempre que possível falar mais. E assim que a gente tiver episódios menores, a gente vai começar a voltar a falar com mais detalhes. Enfim, do que vocês mandam pra gente, né? Beleza. Bom, vamos ao episódio? Vamos. Ok, Ennis. Todo ano a gente Oscar fala... Oscar do RPG. O Oscar do RPG é uma premiação, acho que a maior premiação, ela compete com o Origins, mas eles têm pegadas diferentes. É, o Origins, ele é mais amplo, talvez, ele premia card game, premia board game. O Ennis, ele é muito focado no RPG. É, ele é extremamente focado. Até algumas críticas, mas a gente chega nisso em breve. Ele é feito pelo pessoal do EN World, que é um dos maiores fóruns de RPG da internet. Um dos maiores fóruns de RPG da internet. E a premiação mesmo, assim, a revelação dos vencedores, etc., acontece na Gen Con. Exato. Bom, se eu não me engano, ela é feita por votação. Os juízes, eles mandam os candidatos, bom, né? Novamente explicando o formato, o Ennis, são eleitos juízes que vão escolher uma série de produtos que vão ser colocados à disposição para serem votados. Na Gen Con é feita a votação pelo público. São premiados o primeiro e o segundo lugar com o ouro e o prata, e os juízes também dão uma votação, uma premiação dos juízes. Isso. Então, vamos lá? Vamos lá para as categorias? Novamente, a gente sempre fala, a gente não vai falar categoria por categoria, mas as mais legais, o que chamar a atenção, o que a gente tiver coisa para comentar, por exemplo. É, sempre tem umas que a gente acaba pulando, né? Mas pois é. Vamos ver. Eu ia falar, você quer começar na de cima, com os spotlights dos juízes? Os indicados dessa categoria... Os indicados? Eu adoro falar essas coisas. Robomancer Companion, da X Games. Nunca ouvi falar. É, ano passado teve o The Robomancer. É um RPG que envolve... Você joga... Não é com mendigo. É mais ou menos como um redneck numa fantasia urbana. Tem uns traços de comédia e tal. Ano passado ganhou, acho que, uma prata o Robomancer. Certo. Você tem o Deep Magic, da Kobold Press. Que é um jogo... Que é um livro sensacional. Pra quem joga Pathfinder, ele é muito, muito... Muito bom. Eu recomendo, assim, se você joga de Spellcaster, gosta de magias e esse tipo de coisa, é um livro excelente. Assim, ele é compêndio com magias e regras expandidas? Isso, eles são, são 376 páginas de magias, novas magias, magias para novos Arcane Backgrounds, Sorcerer Bloodlines, essas coisas que Pathfinder tem, né? Tradições mágicas, enfim. É um livro que foi muito elogiado quando ele saiu, o Deep Magic. Muito recomendado, assim. Para quem usa o Pathfinder e gosta desses produtos third parties, é muito bom. Ele é um produto que muda muito a maneira como o Pathfinder funciona, se você resolver utilizar ele na sua mesa. Ele adiciona, mas ele adiciona de maneiras muito significativas. Né? Quando ele saiu, eu fui dar uma olhada atrás, eu acho muito bom. Tem o Rocket Age RPG da Cubicle 7, que ele é feito no mesmo sistema do Doctor Who, Adventures in Time and Space, e é um jogo sobre ficção científica pulp. É bem interessante, viu? É um livro bem, bem gostoso de ler. Não gosto muito. Mas... Você não gosta, né? Eu sou o cara do sci-fi pulp. Aqui. Exato. Tem o The Demolished Ones, da Chronicle City Wright Publishing, um jogo sobre... Basicamente, o seu personagem acordou com amnésia e tem meio que um mistério e você tá envolvido que nisso. Que bonita capa, tô vendo aqui. Ele é bem legal. E ele é com Fate System, né? Sempre um ponto positivo. E o Weird Wars Home, da Pinocchio Entertainment. Adorei esse jogo. Eu li esse livro, é bem bacana, cara. Eu gosto muito dessa série Weird Wars, eu acho a proposta muito boa, e eu acho muito legal quando eles começam a variar tal, e a ideia de legionários romanos contra criaturas sobrenaturais é muito boa. É uma ideia bacana. É um Desses daí, você tem uma aposta sua? Olha, eu acho que o Deep Magic. Deep Magic? Eu acho que sim. Eu tô indo no Rocket Age. O Demolition Man também me chama a atenção, mas o Rocket Age eu acho que é um produto mais bacana, assim, ele é mais diferente. É que a Cobalt Press ela talvez seja mais famosa. É para Pathfinder, que é um sistema também mais divulgado, né? Enfim. Tem muito disso, porque assim, a gente fala disso, mas a votação é pelo público, então que ganha, muitas vezes ganha o que tem maior público, né? Inclusive, ouvintes, se vocês quiserem, vocês podem votar, desde que vocês tenham uma conta no N-Word, se eu não me engano. Votação de julho, de 20 de julho a 30 de julho. É isso mesmo. Bom, vamos lá, melhor aventura? Melhor aventura. Manda aí. Epoch War Stories da Imaginary Empire. Eu não conheço muita coisa, eu sei que ele é um pro sistema Epoch, que eu também não conheço muito. Que é o sistema feito para você jogar aventuras de terror, meio slash movie, assim, onde só sobrevive uma pessoa, e aí ele tem uns cenários pré-montados para você construir a aventura. O War Stories são histórias de terror envolvendo guerra. Ah, bacana, A bacana. proposta é boa, a proposta é boa. Temos o Razor Coast, Heart of the Razor, da Frog God Games. A Frog God Games ela é uma editora pequena que ela começou a se destacar por fazer aventuras de qualidade para jogos do sistema D20. Notadamente eles trabalham com Pathfinder e um retroclone deles, se não me engano, que esqueci o nome agora. Mas é bom, eles têm toda essa série de Razor Coast, que tem o cenário de campanha, tem aventura, tem muita coisa bacana, assim. Eu não li muito, mas eu ouvi, boas coisas de gente que eu confio. Esse Razor Coast tinha uma pegada de piratas, né? Exato. Pirata, tem muitos tubarões, pra tudo que é lá. Tem tubarão, homem tubarão, meio tubarão. Eu gostei, eu dei uma lidinha assim por cima. Esse Heart of the Razor é uma série de três aventuras, uma coletânea, né? Bom, claro, né? Estamos na melhor aventura. Mas é uma coletânea de três aventuras dele, pronto, pareceu bem legal. Parece mesmo. Aí nós temos Rise of the Drow, da AAW Games. Eu achei foda. Já é a sua ideia, já é essa, a sua opinião já vai ser ela. Ah, pra mim, sim, cara. Rise of the Drow, eu achei tão legal que me deu vontade de jogar Pathfinder, é um negócio que eu já tinha meio que desencanado, sabe? Olha, eu vou falar para você que eu não gosto de Pathfinder nem nada, mas eu tenho uma lida no que essa aventura se propõe e no tamanho dela, cara, a aventura é Ela é gigante. impressionante. São. É tipo 500 e poucas páginas de aventura, sei Exato. lá. É tipo uma coisa, porra, do outro mundo. E é um negócio interessante porque, apesar desse tamanho todo, ela te joga no sexto nível, você vai até o. Você acha que é 14º, se eu não me engano. Ela tem um prólogo e um prequel depois para cumprir esses níveis que faltam. Mas que eu acho que é o sweet spot do Pathfinder, eu acho que é onde ele funciona melhor. Então já é uma coisa boa. Você tem grandes nomes trabalhando nessa aventura, como por exemplo o Ed Greenwood. É de Greenwich. Ele fez Forward, ele apareceu na aventura, enfim. O livro é absurdamente bonito. Tanto que a versão física dele custa US$ 100. Mas é um livro muito, muito bonito, extremamente bem trabalhado. Ele traz uma pegada super interessante sobre os Drow, sobre o Underdark. É muito legal, parece uma aventura muito, muito boa. Eu tô assim, coçando para pegar esse PDF da Marida nessa aventura. Não vou dizer que eu vou mestrar, porque eu acho muito improvável eu conseguir um grupo para um projeto desse tamanho. Mas é um produto que me surpreendeu muito positivamente. Assim, eu diria que ele está numa qualidade muito próxima, se não melhor, do que os Adventure Paths da Paizo. Achei excelente o produto. Beleza. Aí nós temos The Sands of the Slate of Hanged Men, que eu não manjo nada. Uma aventura para Call of Cthulhu, o sistema antigo da Chaosium, pela Arcdream. Nem tão antigo, né? Ele teve uma sétima edição esse ano? Ele tá no. Saiu o Kickstart da sétima, mas ainda não saiu. A sétima ainda não foi lançada Ah, oficialmente. ok. Acho eu. E uma aventura para Trail of Cthulhu, Eternal Lies, da Peregrine Press. Que é a minha aposta. É Trail of Cthulhu Eternal Lies. Uma aventura que fãs antigos de Call of Cthulhu, gente que jogava todas essas edições da Chaosium, fala que assim, ó, é para você colocar pau a pau com Mountains of Madness, Masks of Nyarlathotep, Tem uma outra lá do Expresso Oriente também, que é boa. Mas assim, são aventuras, meu, icônicas demais de Call of Cthulhu. Uhum. E falou que esse Eternal Light chega nessa mesma pegada. Basicamente, 10 anos atrás, teve um grupo tentando impedir uns cultistas, né? Um grupo de investigadores, e eles falharam. E os seus personagens hoje estão investigando o que aconteceu naquela época. Que legal. Então, tô vendo aqui que são 400 páginas de aventura. É um chabroca de aventura. Do mesmo estilo do Behind the Motion Magics, que é 500 páginas, mais que Savage Totep também, que é esse tanto. Então é... Mas assim, o que me chamou a atenção é que o pessoal antigo colocando ela no mesmo nível dessas aventuras clássicas, que são muito legais. Oh, que então ela realmente me chamou a atenção nisso. É, quer mestrar? Não. Porra, eu precisava ler o Trail of Cthulhu mesmo, eu tenho vontade de mestrar. Ah, então. Eu preciso fechado. Comprar um pra mim. Verdade, verdade. Eu tenho meu aqui, se eu te empresto. Olha só, hein? Vamos socializar. Ok. Bom, tem melhor aid accessory, eu acho que a gente pode pular. Não tem pra comentar. Ah, meu Deus, sério? Você quer falar? Tá bom, deixa eu falar uma coisa. Quem não conhece, tem um competidor que chama Odyssey, The Complete Game Master's Guide to Campaign Management. Da Engine Publishing. Basicamente, o que que é? É um livro de dicas pra mestre, feito pelo pessoal do Gnome Steel. Não, bom. Toda essa coisa da Engine Publishing, que são deles, eles só fazem isso, livros com apanhado de dicas pro mestre. Eu já li todos da série deles até agora, todos são fantásticos. Então, se precisar falar alguma coisa dessa série, vai atrás desse que é muito bom. Beleza? Vamos lá. Que legal. Bom, então já que a gente vai comentar, eu queria comentar o Kobold Guide to Magic, que é muito legal também, da Kobold Press. Uhum. Esse me chamou a atenção também. É um produto muito bom, muito legal. Uhum. E é legal que ele é mais um livro de fluff, assim, de como usar mágica na sua. E foi isso que chamou mais atenção. Ele é uma coisa assim, como você misturar essa coisa de universos de magia fantásticos com o seu jogo. Então, bacana. O resto, enfim. Beleza. O resto eu vou falar assim, ó, tem Numenera nessa categoria. E mais Numenera... em quase todas as categorias. Cara, Numenera tá bombando demais. Eu tô achando que eles vão levar muita coisa esse ano, cara. Mas tudo bem. Eles vão levar muita coisa, mas tudo bem, vamos falando disso mais pra frente. Pois é. Melhor arte do interior? Isso, então melhor arte do interior. Nós temos Deadlands Noir, da Pinnacle Entertainment Group, o que eu achei uma nomeação muito esquisita. Afinal, eu tenho o Deadlands Noir aqui, e ele não é muito bonito não por dentro, não entendi muito isso. Então, eu vi algumas artes dele, não me chamou tanto. É, bem, mas claramente um livro low budget, assim, não entendi muito bem porque isso. Mas enfim, tem que ter 5, né, ver que tá faltando um. Beleza. Numenara Core Book. Do Monte Cook. Eu particularmente não gosto da arte do livro. Ele tem algumas artes muito boas competindo com outras que são muito... São muito diferentes as artes. Tem uns que são lindas e outras que são tão estranhas. É, eu diria que falta uma identidade visual para o Numenara em alguns aspectos. E quando ele tem, eu não gosto muito desse visual capa de álbum de metal progressivo que o Numenara tem. Não sou muito chegado. Então, não gosto muito da arte do Numenara. Pathfinder Campaign Setting Inner Sea Gods, da Paizo Publishing. É um livro muito bonito. É Pathfinder, Yada Yada, do Wayne Reynolds. Então, se não tiver uma indicação de Pathfinder, não é um negócio de arte. Shadowrun, quinta edição, que também tá muito presente aí, né? Um negócio mais do que eu esperava. E é bonito. É um livro bonito mesmo. E o Shadows of Estherin, Book Show Travels, também é muito bonito. E a minha aposta é no Shadows... Eu não acho que vai ganhar, mas assim, o que eu mais gosto é o Shadows of Estherin. Também é o que eu mais gosto, mas eu acho que o Numenera leva. Numenera provavelmente vai levar. Também acho. Melhor capa. Melhor capa. Tem a Actum Cthulhu, Keeper's Guide to Secret War. Que eu achei bonitinha, mas também não achei... Oh, meu Deus, que capa. Entendi. O Iron Kingdoms, Full Metal Fantasy, Kings, Nations and Gods. Que é foda essa capa, eu acho muito bonita. Que foi, aliás, acho que ele foi ele que ganhou ano passado em cover. Foi, acho que foi ele, sim, com a do livro. Mas é muito bonita essa capa. Uhum. Pathfinder, Mythic Adventures. Também é uma capa muito bonita. Mas eu gosto muito da capa do Mythic, porque eu gosto desse tom épico, desse... Porque você vê todos os icônicos que você já viu, tanto assim, né, em suas versões épicas, que são um pouquinho diferentes e tal. Mas, novamente, Wayne Reynolds, né? Aquela coisa, assim, Pathfinder mantém uma qualidade positiva sempre grande, mas dificilmente ele surpreende. Né? É, então... você fala que o Pathfinder tá lá, só não precisa explicar muito como é que é a arte. É aquela do Pathfinder. É. O Razor Coast, que tem uma arte Wayne Reynolds também. Exato, exato. Com homens tubarões e... tal. Tá virando a categoria Wayne Reynolds isso aqui. E o Shadowrun Quinta Edição Core Holy Book. Também tem uma capa bem bacana. O Shadowrun, vale a pena destacar que eles deram uma puta um tratamento de imagem muito bom, assim, que o Shadowrun não tinha muito tempo. Se você lembrar da quarta edição, ela era bem feinha. A Anniversary Edition que ficou bonitinha, mas a quarta em si era bem feinha. Verdade. Eu vou falar pra você, eu acho que é porque eu tô saturado, que nem, por exemplo, Pathfinder é sempre muito bonito, mas, tipo, é isso aí, eu já sei o que que é e tá tranquilo, sim, sim. Entendeu? E dessas daqui, a que realmente me impressionou foi Actum Cthulhu. Really? Eu fico com Iron Kingdoms. Ela é simples, cara, ela é simples, ela é evocativa, ela é bonita, sabe, com um tom simples, ela é tão diferente das outras, mas tão perfeitinha, que eu fico muito com ela. O resto tudo eu já vi, sabe, então o Acton com tudo tá tão diferente. Eu consigo entender essa crítica. Entendeu? Vamos para Best Blog. Best Blog, você tem alguma coisa pra falar? O Guilherme Steel continua aí, o Luminérgio é bacana, é interessante ver que o Critical Hit saiu. É, o Critical Hits não tá mais. É que também faz. O Critical Hits tá com uma produção muito pequena. Era um blog meio de quarta edição, quando a quarta edição foi pro buraco. Beleza. É melhor cartografia, sempre. Whatever. A gente meio que pula essa, né? Eu só queria comentar. Tem que Numenera. O mapa do Numenera é bem bonito mesmo. Mas, whatever. E os mapas de Wrath of the Righteous são muito legais também, que é o Adventure Path da Paizo. Best Electronic Book. Esse é legal. Sim, sim, vamos lá. Então tem Broken Earth, da Sneak Attack Press. Para Savage Worlds, também conhecido como... Quer jogar Fallout? Tava faltando uma coisa assim. Tá um cenário de RPG de fantasia medieval. Medieval não. Pós-apocalíptico, né? Tá bem bacana. Mas não é tipo assim, pós-apocalíptico místico. É tipo pós-apocalíptico Fallout, pé no chão. Armas nucleares caíram... Tava faltando um pouco disso. É Corpórea, da Prable Mark Press. Não conheço, mas ele tem um conceito muito legal. Cara, esse jogo é muito interessante. Que você joga nos tempos modernos. É meio um urban fantasy, assim. Uhum. E o seu personagem é uma encarnação de um cavaleiro da Távola Redonda. e meio que... Mas você é tipo como se você tivesse uma corporação. Então você é o Lancelot, mas você é meio que o advogado de uma empresa. E tem uma pegada um pouco, pessoal aí um pouco mais antigo que curtia assistir Angel. Sim, a Wolfram Heart. É, da Wolfram Heart, faz uma boa, principalmente aquela, acho que a última, penúltima temporada, que o Angel vira CEO da Wolfram Heart. É mais ou menos essa pegada do seu jogo. Interessante. Uhum. Aí nós temos... Fairy Tales from Inlight Shores, Prince Charming Reanimator. Da Purple Duck. Whatever. Uma aventura free pra nível 0, seja lá o que isso quer dizer, do Dungeon Crawl Classics. Whatever. Não me chama muita atenção. O Player's Guide to Emerald City, da Green Ronin, que é o livro de cenário pra mutantes malfeitores. Sim, bacana. Uhum. E o Shinitar Legends Unleashed. Eu falo Shinitar porque eu li no livro que é assim que se pronuncia, tá? Shinitar? Tipo sanitário, Shinitar, tá bom. Legends Unleashed, que é o como vou dizer assim, é o suplemento para jogadores / level épico do Shinitar, da Evil Beagle Games, que é um jogo que eu vou falar mais dele depois, quando a gente chegar em melhores regras, mas é um livro muito bacana. Então você já tá dando vontade nesse? Sua aposta? Aposta não, né? O que você mais gostei, votaria. O que eu mais gostei foi o Shinitar, sim. É, o que mais gostei foi Corpórea. Eu não acho que vai ganhar. Eu acho difícil também, mas é interessante. Aí, aliás, dessa lista daqui pra frente eu posso falar. Acho que nada que eu votei eu realmente penso que vai ganhar. Eu tô achando muito assim o que eu votaria. Tá certo, tá certo. Best Family Game, pula. Eu ia falar. Então eu ia falar, tudo bem. É que tem algumas coisas que esse daqui, mas, por exemplo, você vê que Fate Accelerated Edition tá com o Best Family Game. Eu acho que não devia estar nessa parte, porque eu não sei, cara. Eu acho que, por exemplo, embaixo você tem um competidor que é o Hobbit Tales for the Green Dragon Inn, da Comic Con 7. Uhum. que é um jogo de cartas que você meio que vai jogando as cartas e construindo uma história, entendeu? Acho é bem family game mesmo. Isso eu acho que é um mais family game mesmo, que nem Little Wizards, talvez um pouco no sentido que você pode mestrar pro seu filho e tal, mas eu não sei, tá aí o Fate. O Accelerated Edition é um Fate mais simplificado, daí a gente acha muito melhor que o Fate Core. Eu recomendo todo mundo, se você gosta de Fate, mas porra, não tá tão bom, lê o Accelerated Edition que você vai curtir. É interessante. Eu acho que ele tá aí porque o Kurt Weigl acha que é um jogo tão simples que ele mestraria pra filha dele de 4 anos, um negócio assim. É, e ele é um juiz, então. É verdade. Melhor free product? Produto de grátis? Vamos lá. Tem Call of Cthulhu Quick Start Rules da 7ª edição. Bacana, bem bacana. Se você quiser dar uma olhada na 7ª edição de Call of Cthulhu. É bem robusto, é legal pra ver. Tem o Pathfinder Motley, Weeby Goblins 2. Que é muito legalzinho, que é uma aventura que você joga com os goblins. Que eu já, se eu fosse você, eu pegaria esse. É muito divertidinho. É muito divertidinho mesmo. Rocket Age, que eu não manjo muito. The Lost City of Ancients, uma aventura. Sparking Fate Core, também não manjo muito o que é. Que eu li também, é um... Esse Sparking... Na verdade, o Sparking é alguma coisa. Era o livro principal. Eles dão um sistema para você criar, ajudar a criar aventura. Um sistema meio apócrifo deles para você ajudar a criar aventura. E eles adaptam esse sistema ao Fate Core. Eu não gostei tanto assim do livro, não. Não coloquei indicado aí, mas sei lá, esse sou eu, né? O Super Powers Companion, Villain Supplement da Pinnacle, que é uma extensão tipo ele parece um bestiário de super vilões, né? É uma extensão do Super Heroes Compendium do Savage Worlds. E chegamos numa categoria muito poderosa, o Best Game. Já rapidinho já chega nas porradas, melhor, né? Melhor ator, melhor filme, talvez. Aí eu sempre venho com esse ponto, né? Por que que nessa lista você tem Best Game, Best Rules, Best RPG... Best Rules eu até entendo, mas tipo assim, Best Game, e depois tem uma outra sessão, Best RPG. É um pouco esquisito, né? Best Game e Best RPG, tem isso mesmo? Não tem, cara. Não, tem Best Game só, né? Best Game e Best Rules. Mas Best Game e Best Rules faz sentido, você pode ter. E Best produto do ano? Também acho que faz sentido. Você acha que faz? Eu acho, cara, porque assim, ó, siga a minha linha de raciocínio. Chega. Best Game. A linha inteira de produtos, todo o core do sistema, tudo que aquele jogo de RPG dá pra você. Tá. É algo que comporta toda a produção daquele jogo. Best Rules, estritamente o design das regras. Quando elas são bem feitas, não tá levando em consideração se o jogo tem suporte, se o jogo tem arte boa, se o writing é bom, se a escrita é boa, não tá levando nada disso em consideração. E o produto do ano. Ele pode ser um livro de regra, pode ser um livro de suplemento, pode ser uma aventura, pode ser... Eu acho que é mais amplo, né? Porque você abre para outras coisas além de um melhor jogo por si só. Mais ou menos. Eu consigo entender essa divisão. Beleza. Bom, temos 13 Age, primeira aparição dele na lista, e é um bom jogo, né? A gente já comentou dele aqui algumas vezes. Um dia a gente faz um review dele detalhado. Eu gosto, acho bacana. Vale a indicação, não vale o prêmio, mas vale a indicação, sabe? Então, eu acho que tinha um jogo interessante de se ler. Eu acho que ele é muito promissor no papel, não tão promissor assim na prática. E eu acho que, sei lá, pra fazer o que o Tritinge faz, tem sistemas melhores. Mas não desgosto dele de todo, não. Então, tinha de bacaninha aí. Tem o Fate Core, da Evil Hat. Que eu acho eu acho que vai ficar muito entre ele e o Numenera, que... Né, spoilando aqui já, mas Fate Core, excelente. Excelente nomeação. Puta de um jogo, a gente só tem elogios. Né? Foi o melhor RPG que na nossa lista, né, de top 5 RPGs. Ele ficou no meu segundo lugar e uma encarnação de Fate ficou no seu primeiro lugar. Foi isso. Tem Hill Folk, da Belgrade Press. Que é um jogo que eles falam que é o Drama System, né? Ele é um jogo voltado pra você. Vale a pena dizer que o designer desse jogo. É o cara que fez o Burning Wheel, o Mouse Guard, não é ele? É o Robert Laws, né? Isso, Robert Laws. O cara é muito bom. E o Hill Folk é um jogo de fantasia medieval, mais ou menos, assim. Mas o foco na hora que você está criando o seu personagem não é necessariamente as habilidades dele, mas é a relação dele com o cenário, com os outros personagens, os dramas. Ele é mais voltado para isso, tanto é que o sistema chama Drama System. É, eu ouvi falar que ele tem um quê de fiasco, mas mais estruturado, com mais regras. Ele lembrou um pouco, quando eu tava lendo, o meu RPG, falando do top, o meu predileto, que eu vivo falando, que é o Prime Time Adventures. Só que o que eu gosto do Prime Time é o fato que ele ser simples e direto ao ponto, e o Ruffalo, eu acho que ele dá uma viajada demais. Eu li 50% assim do livro. Ele é um produto bem interessante, ele é bem diferente assim do mais que a gente tem na lista. Bacana. Então, temos o Numenara Core Book. Grande chance de ganhar esse ano. Eu diria que vai ficar entre o Numenário e o Fate, viu? O 13 Age tá correndo por fora. É, Mas, capaz, mais capaz mesmo. enfim, Numenário, né? O que mais falar sobre Numenário a esse ponto? Além de dizer que eu não entendo porque o mundo inteiro gosta desse livro. Ouvinte, se você gosta de Numenário, me explica, tenta me fazer entender por que diabos todo mundo gosta desse jogo. Eu não entendo. Eu acho que o jogo ele tem as suas partes. As partes dele são boas, mas quando você soma ele não é tão legal. Ele Eu acho o sistema dele tão mais ou menos. Cara, eu gosto do sistema. Eu já falei várias vezes. Eu queria dar mais chance pro sistema. Meu problema com ele não é nem o cenário, é que eu fico, sei lá, eu não consigo encaixar uma boa aventura no cenário e tudo que eu leio de aventura parece muito besta pra um cenário tão bacana. Então ele tem boas regras, ele tem bom cenário, mas os dois juntos não dá um bom jogo. Estranho, né? Ou É, pelo menos pois é. eu gostaria que alguém mestrasse pra mim. Se alguém Pois mestrar eu jogar, eu vou ir a muito me realizar. é, se algum ouvinte quiser convidar a gente para jogar online, por exemplo, a gente joga. Puta, convida, a gente faz, grava. Eu já li o livro, o Chess já leu. Eu li duas vezes, por sinal. A gente. Eu até tenho a cópia física do livro. A história do Kurumanari é curioso, porque antes dele sair, eu comecei a conhecer o sistema, eu vi os previews do Numenera, que o Monte Cookie ia lançando no site dele, no blog dele. Eu fiquei maluco com o Numenera. Eu falei, meu Deus, esse jogo vai ser o melhor jogo, vai ser incrível. Eu não sei se a minha expectativa ficou tão alta que quando eu vi o produto final, eu falei, é. Mas eu achei muito. É. E temos o Tremulous, da Reality Blurs, um jogo muito interessante. Que você leu um pouco mais sobre ele? Eu dei uma lida sobre ele, sim. E aí? É um jogo de horror cutuliesco, né? Enfim, horror cutulesco. Ele é inspirado. Ele admite. Ele, no próprio texto, ele fala que ele se inspira no Dungeon World, no Apocalypse System, né? No Dungeon World, ele cita. Eu acho que é o Apocalypse System que ele cita. Enfim. Em Fiasco e em Fate. E cria um sistema próprio que ele chama de haiku, do poema japonês lá. Ah, legal. Pois é. Enfim, ele tem uma coisa interessante de que você vai. É aquela coisa cutulesca, né? Você vai escolher um investigador para jogar, só que ele tem uma coisa meio Dungeon World de que você meio que já tem classes pré-definidas de investigadores, como o alienista, o professor, o jornalista tal, e você escolhe uma dessas, outro jogador não pode escolher a mesma. É uma vez que você escolhe, tem aquela coisa de movimentos do Dungeon World que ele traz, né? Limitando até mesmo o que o mestre pode fazer e o que tipo, e o design dos monstros. Mas ele faz de uma maneira muito interessante. É um sistema muito elegante, assim, muito bacana pelo que deu para ver por cima. É um jogo que me deixou muito intrigado. Tenho vontade de vou continuar lendo e talvez até dê vontade de jogar, viu? Porque eu achei um bom sistema para. E é muito bem escrito o livro. É bom salientar. É um livro muito gostoso de ler. É, eu só Tô eu vi as gostando. informações na página dele, eu fiquei bem, pô, parece bem legal, li um pouco sobre, e eu não tinha encontrado e não tinha dinheiro para comprar o livro nessa altura do campeonato, e aí acabei deixando passar. Pois é, mas eu comprei, então mandarei para o Vitor em breve. Aí Bacana. a gente vai poder ver. Pois é. Ah, Melhores isso miniaturas, whatever? eu passo. Ah, não, é apostas para o melhor jogo? Aposto pro melhor jogo, Fate Core. Bom, eu votaria. Aposta não, né? O que eu votaria? Fate Core. Eu votaria, não sei, o Tremulous me interessou muito, mas como eu não li o suficiente, fico com o Fate Core. Mas eu acho que o Numenera leva, se não Lembrando que o Numenera ganhou o Origin, né? ganhou Origin, eu não sei como, meu Deus. Se não levar o Numenera, deve ser o Fate ou o 13 Age. Ruffalk, Tremulous, difícil. Então, melhores miniaturas, whatever. Passa. Melhor monstro adversário? Não sei, não tem. Bom, vamos lá, vai. Creature Decks, Creature Information Cards, 54 aberrações e. Nossa. E Magical Beasts. É, sei lá. Você, cara, eu vou falar pra você. Eu, foi o que mais me chamou a atenção de todos. Ah, é? Qual são... que é a ideia disso aqui? Então, são uma, é um deck com 54 cartas e monstros. A imagem nem é tão bonita, mas a parte de trás vem a descrição da criatura. E ele é todo descrito com poderes e habilidades, só que sem usar sistemas. Ele se foca na descrição, ecologia, ah, legal, é, hábitos, tudo isso. E até tipo algumas coisas, por exemplo, ah, esse aqui, esse... essa criatura, essa salamandra lança uma bola de fogo, lança um ataque que dá dano igual a uma bola de fogo, entendeu? Ah, muito bom. Que aí você pode adaptar pro seu jogo predileto. Eu achei uma ideia, eu gosto desse tipo de produto, então sim, chamou sim. Atenção. É tipo o underdog do underdog, mas chamou atenção. Aí nós tivemos o Midgard Bestiary 13 Age Ruling Playing Game Compatible Edition da Kobold Press. O é. Bestiário do Midgard, né? Que é o cenário que é pra Pathfinder, eles têm uma adaptação pra 13 Age. Exato, eu vi coisas boas sobre esse bestiário. E o 13 Age, ele tava precisando de um bom bestiário, porque eu acho que o deles não saiu ainda, não me lembro. O deles não saiu. Então, é, 13 Age, ele necessita de mais monstros do que você tem no core. Então é um bom livro bacana pra quem gosta de 13 Age. Nós temos o Monsters of... Porfíria. Porfíria. Ah, então não manjo, não conheço. Para Pathfinder? Para Pathfinder, aparentemente, mas enfim. Né? Uhum. É, o bestiário de Numenera, o Night World Bestiary, que eu vou te falar aqui, ó, é um bom bestiário. Eu dei uma folheada nele, ele é legal. Eu gosto dos monstros, dessas ideias de... E tem, como eu falei, boas ideias, só gostaria de entender direitinho como colocá-las em prática. E o bestiário 4 da Paizo. 4. Puta que pariu. Isso aí já há um bom tempo, viu? Que é o bestiário do Cthulhu. Meu Deus. É verdade, do Cthulhu, eu lembro. Uhum. Beleza? Beleza. Melhor... Podcast. Você conhece algum deles? Eu conheço alguns. Eu conheço o Ken and Robin Talk About Stuff, que eu escuto até hoje. É um bom. Bom, vamos lá. Então tem o All Games Considered. Não conheço, não ouvi. Não conheço. Mas agora, vendo a indicação, eu provavelmente vou dar uma escutada em um episódio ou outro. Uhum. É, nós temos o Green Dark Podcast, que... Opa, um podcast sobre 40K. É, sobre 40K. Ah, deixa eu só favoritar esse aqui, que eu vou ouvir depois. que saudade de 40K, cara. Então, vamos lá. É, Ken and Robin Talk About Stuff, que é o Robin Hensu e o Ken... Não me lembro o nome do Ken. Kenneth Hyde. Kenneth Hyde, que são os caras que fizeram o 13 Age, falando sobre stuff. O Numenera The Signal, uhum. Ele é um bom podcast, ele é um podcast bem interessante, ele é um podcast de ideias para Numenera, assim. É, você escuta ele e é como se fosse uma transmissão que você pegou no ar em algum lugar no mundo de Numenera. Então, cada episódio é o cara falando sobre uma situação, uma vila que foi atacada, um negócio bizarro que um explorador encontrou. É bem interessante, assim. É bem... Ah, você tá vendo? Se bobear, é isso que eu preciso. É aquele tipo de coisa, tipo, se você consegue ouvir esse broadcast, ele é pra minha mulher, e o cara vai contando uma história que te dá um gancho pra uma aventura. É muito interessante o The Signal. Tô salvando aqui agora. Começar a ver. E tem o Transmissions from the Ninth World, que é um excelente podcast de Numenera. Já entrevistaram isso, um monte de coisa várias vezes, tá muito bom. Ele já rolava antes do lançamento do Numenera, não foi, era? Foi. Eu vi vários episódios antes de sair no Numenera, eles falavam os previews e tal. É um muito bom podcast pra quem gosta de. Pra quem, por alguma razão maluca, gosta de Numenera. Beleza. Melhores valores de produção, ou seja, o livro mais bonitão, mais porreta, né? É, essa categoria que a gente sempre fica, é uma mistura de tudo, né? A qualidade do papel, com a beleza do livro, com as ilustrações, com a capa dura. Quanto que o cara gastou para fazer aquele livro? Exato. Ou o livro mais caro? Exato. É, então vamos lá, tem o Iron Kingdoms Full Metal Fantasy RPG Kings, Nations and Gods, que é um livro incrivelmente bonito, capa dura, uma chaproca de 400, 500 páginas, não me lembro exatamente, mas é um livro lindo, então eu entendo porque ele tá aqui. É o Numenera, também, muito bonitão, não tem, apesar de eu não gostar do estilo de arte, não posso negar que é um livro muito bem feito, a qualidade não se nega. Uhum. O Terra Bunchon Zero, Tales of Heaven and Earth. Olha só, hein, Terra Bunch. Quem diria, eu gosto muito desse jogo, eu descobri ele há um tempo atrás, achei bem bacana. Me espanta um pouco ele estar aqui, porque o Terabush é dividido em dois livros. É um preto e branco de regras e um colorido de cenário. O de cenário eu consigo entender, ele é belíssimo. Todo desenhado em mangá, é muito bonito. O de regras é preto e branco all the way, né? Então, mais ou menos. Mas pelo livro de cenário vale. Trio of Beleza. Cthulhu Eternal Lies, Aventura. 400 páginas de beleza, né? E o Whispering Venom Collector 7, que eu não sei do que se trata, mas é bem bonitinho pelo que eu pude ver. Então, é uma mistura de. Eu falo isso porque eu em Protection Fellowship eu já escolhi o Whispering Venom. Ah, tá. Porque é uma mistura de uma aventura com um cenário, meio que os dois juntos. E vem uma caixa com o livro e as miniaturas. Ah, que E legal, são não umas vi aqui. miniaturinhas separadas muito bacanas, cara. Elas são para você colorir, mas elas são bem O mapa detalhadinhas. também é muito bonito, hein? Então, eu achei que ele tá trazendo tanta coisa junto que vale a pena, né? Muito bonito mesmo. Eu não sei qual que eu escolho. Eu gosto muito eu acho que o Iron Kingdoms é um livro muito bonito, mas esse Whispering Venom não tá muito legal mesmo. Beleza. Então, melhor RPG, produto Produto relacionado relacionado. ao RPG. Você tem três coletâneas de música, tá? Isso é uma coisa que está bombando muito recentemente, essa ideia de coletâneas de música para jogos, tem muita gente fazendo. Você tem duas da Pelgrane Press, que é o Complete Eternal Lies Suite. Lembrando que o Eternal Lies Suite era o CD dele de temas para Trail of Cthulhu. Sim. E agora é uma versão estendida, né, desses temas. Você tem o Dust and Mirrors, que é o tema dele para o Night Black Engines, Jogaço. o jogo bem legal. Você tem um CD da Midnight Syndicate, que é o Monsters of Legend, que essa banda já fez umas trilhas sonoras. Não sei se eram CDs oficiais da Wizards ou se eram uns trabalhos dele, mas inspirado em Dungeons and Dragons. Legal. Você tem o Pathfinder Adventure Card Game, Rise of the Rune Lords. É um ótimo jogo para quem gosta da ideia de um RPG, mas não quer sentar para jogar RPG. Então, Interessante. é um bom board game nesse sentido. E você tem o Strange Tales of the Century, da Evil Hat, que é uma série de contos baseados no Spirit of the Century, Espírito do Século. Legal. Agora uma categoria que eu particularmente gosto muito, melhores regras. Melhores Já que eu regras. sou o regras guy aqui do Escudo do Mestre, né? Então nós temos 13 Age, Pelgrane Press. Olha, eu vou te falar o seguinte, eu não gosto muito do resultado final, mas eu devo dizer que 13 Age é um jogo muito bem projetado. Ele coloca, né, quais são os objetivos do jogo e ele cumpre-os com boa qualidade. Especialmente quando você considera coisas como a One Unique Thing, Backgrounds, os relationships com os icons, a ideia dos icons. Muito bom. E o sistema de combate dele tem muito potencial. Eu não gosto muito do final das contas, mas no geral ele não é, sei lá, não é pra mim, mas não é ruim. É Entendi. muito bem feitinho. Gosto. Beleza. Eu curto também. Na verdade, eu acho que ele tem algumas ideias boas e eu preferia que o sistema dele fosse um pouquinho diferente, mas na real, o sistema, por exemplo, combate, eu odiei. O combate também não Mas gostei tanto. não é a minha praia esse tipo de Pois é, em combate. especial porque ele vem com essa ideia de eu vou ser um sucessor da quarta edição de D&D, e não é, né? Então ele não consegue nem ser um bom jogo de tático de combate, nem, não sei. Mas é um RPG que eu indico a todo mundo para pegar e dar uma lida. Eu Vale a acho pena, que vale a pena, vale a pena. a lida dele vai trazer muita coisa nova para você. Foi um jogo que me empolgou bastante, com um gênero que é difícil me empolgar hoje em dia, essa coisa de fantasia e tal. Justo. Aí nós temos o Fate Core, queridinho da galera. Fate Core, nem preciso falar que eu tô torcendo para ele, melhores regras, né? De longe, de longe. Olha, eu devo dizer que Fate Core é muito bom. É um sistema que meio que, assim, o Fate ele tá aí há muito tempo, mas unificar e fazer o Fate Core genérico, acho que fez muito bem pro Fate no geral. Eu leio o Fate assim já faz uns bons anos, Exato. mas o Fate Core foi o que me fez falar, ok, agora eu entendi o Fate. Então, por esse feito, eu fico com ele. Mas tem coisinhas que eu não gosto no Fate, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito em RPG é a evolução de personagem, que é bem fraquinho no Fate, tá? Mas tudo bem. Pequenas críticas, mas é um ótimo sistema mesmo. Aí tem o Hillfolk, que eu não li, mas o Victor leu. o Rio Folk, que, como eu falei, ele tem umas regras, pô, se você tá querendo uma coisa interessante, diferente, assim, em matéria de fazer uma história realmente voltada pro drama do seu personagem, onde a família dele é importante e tudo mais, que eu acho que dá pra você tirar excelentes histórias daí, vai atrás, porque é bacana. Eu acho que em algum momento ele se complica um pouco, mas, pô, é bem diferente as regras, cara. Eu acho legal. Eu acho bacana. Legal, legal. Então nós temos o Shinatar, o Legends Arise, da Evolbingo Games, que eu gostei muito. E você acha que merecer estar aí em melhores Eu regras? acho que sim, e vou explicar por que agora. Fale. O Shinatar, ele me interessou porque, diferente do Victor, ele é do gênero que eu mais gosto, que é fantasia medieval e tal. E o Shinatar, ele é um cenário de fantasia, de high epic fantasy, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. E o cenário em si é muito bem feitinho. Não tem nada demais, não é um negócio que vai explodir sua cabeça, olha que ideia foda tal. Mas é um cenário muito competente, é até muito conciso e focado, coisa que eu acho que outros cenários deviam até seguir esse exemplo. Ele tem alguns conceitos muito legais, como os Grays ou Grey Agents, é o que é tipo uma organização de aventureiros e viajantes e tal, que protege uma área do mundo, é muito legal. Negócio meio jogue com esses caras, mas o que torna ele particularmente interessante nessa parte de regras é que ele é um jogo para Savage Worlds, né? Ele é um cenário para Savage Worlds. Como todo cenário de Savage Worlds, ele traz um monte de regras variantes daquele cenário, desde Edges novos até raças novas, com aquelas regras de cenário e tudo mais. Só que o que ele fez com o Shinatar foi muito bem feito, no sentido de que eu nunca achei que Savage Worlds fosse um sistema particularmente bom para fantasia medieval épica, sabe? Eu não achei que funcionava muito bem para isso. Agora eu acho que funciona, usando as regras do Shinatar, porque ele cria sistemas de magia extremamente interessantes, ele cria sistemas de estilos de combate e de raças, enfim, ele cria todo um suporte para esse tipo de aventura que funciona muito bem com as regras de cenário que ele tem, com os edges novos que ele tem e com o jeito que ele modifica os edges antigos. E pela própria proposta do jogo de ser high epic fantasy, com os itens que ele traz, eu diria que assim, mesmo se você não vai usar o cenário, o Charnatar, que é legal, é competente, mas é ok, né? Tipo, parou aí. Mesmo que você não vá usar o cenário, vale muito a pena ler o Charnatar se você quer mestrar fantasia medieval com Savage Worlds, porque tem muita coisa bacana que você pode roubar pro seu jogo. Diversos sistemas de magia diferentes, muito legais. Muitos edges de combate bacanas, desde tradições monásticas até estilos de combate para guerreiros. Excelente, assim. No sentido de. Eu acho que, pelo que eu li, ele tá aí como a Ultimate Companion para fantasia em Savage Worlds. É muito melhor do que o Companion de fantasia de Savage Worlds, por exemplo. Oh, legal, vou dar uma chance maior para ele. Então, eu achei muito bom. E tem o Tremulous, que também é um jogo que eu tô muito interessado. Puta, eu achei bem legal o que eu li. A gente Pô, já é. falou um pouco dele lá em cima, né? Uhum. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Entre todos os milhares de jogos de Cthulhu que tem por aí, foi um dos que eu mais me interessei em jogar recentemente, viu? Eu achei muito bacana a ideia. Ele tem um jeitão mais de construir uma história assim, colaborativa, sem mestre? Não, tem mestre, tem mestre. Sem mestre mesmo? Um dos jogadores é o Keeper. E ele tem, eu te falei, ele tem uma coisa bem Savage, bem Dungeon World, no sentido de que o Keeper tem tese, né? Tem movimentos que ele pode fazer, esse tipo de coisa, Entendi, sabe? entendi. Beleza. Legal, beleza. Então você vai ficar com Shinitar. Como é que é? Shinitar? Shinitar. Shinitar. Se escreve Shintar, mas no livro ele diz que se pronuncia Shinitar. Shine, tá. Você vai ficar com ele? Eu não sei, cara. O Fate/Core é coração, né? Fechou. Eu acho que o Fate/Core é um sistema de regras mais importante. O Shinitar, ele é excelente enquanto se você quer mestrar fantasia em Savage Worlds. Mas Fate/Core é uma outra coisa. Eu acho que foi com o Fate/Core, embora eu tenha gostado muito. Olha, e uma coisa, hein? Você tá nas melhores regras e não tem Numenera aqui. Ah, porque não é, né? Pelo porra. Sisteminha vagabundo do cara. Poderia estar, sim, mas, pô, eu tenho o Shiny Tartar, porque seria uma lista esperada, talvez, Sturgeon, Fetchcore, Hellfolk, Numenera e Tremulous. Pode Mas ser. tem aí o Shiny Tartar que não aparece em outras categorias, né? Ele apareceu no melhor livro online. Melhor livro online, tá certo. E, Que mas não não, era são. o Legends Arise, era o outro, que é o Legends Something. É Será porque. que é os. Será que é os caras, porque o Numenera tá na nossa próxima categoria? Será que é tipo assim, ah, ele vai ganhar uma categoria? Aquela coisa tipo, você tá o melhor filme pra um filme e o melhor diretor pra outro. Aí é, ah, vamos deixar Best Room sem Numenera, porque se tiver Numenera o pessoal vai votar. E vamos deixar Best Setting, que é o próximo, né, com Numenera, porque aí ele Cara, vai ganhar essa mesmo e aí ele não vai ganhar nas duas. eu acho que não, acho que Numenera não tem um bom set de regras mesmo. Você simplesmente acha que não é bom as regras, É, ponto. não é horrível, mas não tem nada demais, sabe? Todos os jogos que estão aqui têm algo demais. O 13 Age tem ideias inovadoras e tem um sistema sólido e interessante, bem feitinho de combate. O Fate/Core é, porra. O Hellfolk, o Dramacista inovador, o Robin D. Lost e tudo mais. O Shiny Tar traz ideias muito inovadoras para Savage Worlds em fantasia. A ponto de tornar um sistema que eu não gostava para fantasia, um sistema que eu jogaria em fantasia. Talvez jogue em fantasia. E Tremulous também tem uma, que sei lá, o Tremulous é um. Eu já. Tem pencas de jogos de Cthulhu, e o Tremulous me parece um. Depois, é que assim, o Trail of Cthulhu já é velho, né? Mas ele é uma coisa nova, uma coisa original, que dá uma refrescada, né? Eu acho que eu tô subestimando o Shiny Tar. Talvez. Talvez, mas vamos ver. Depois eu vou dar uma. Eu tenho esse livro, sei lá, eu peguei no lançamento e não li. Tá guardado. Eu vou ver se eu tomo uma Só tenho que ver a atenção versão que maior. você tem também, porque ele tem uma versão antiga e uma versão nova. Eu Ah, vamos comparar. Vou te passo depois. E é interessante porque o Shiny Tar, esse que ele tem aqui, ele meio que traz regras para você jogar. Tem os tiers, né? Ele para no heróico, eu acho. Isso. Que depois tem lenda e tem mais uma, não é isso? Ou Isso. lenda é a última, não sei. Não, acho que o último é o Legendary. E antes? É. Heróico. Heroic? Heroic? Então ele nesse Legends Arise ele vai até o Veteran e na expansão ele entra com detalhes no Heroic e no Legendary, que aí o bagulho fica super poderes, é realmente high epic fantasy, sabe? Entendi, Muito bacana. entendi. Bom, Best Setting, outra coisa muito melhor bacana de se cenário. falar, né? Então, Então a gente tem Deadlands Noir, da Pinnacle. cara, que ideia foda, Deadlands É, Noir. você pega o Deadlands, que era o Velho Oeste, com coisas sobrenaturais, né? Weird West. Exato. E você pega esse cenário e você joga pros anos. Pro filme noir, né? Aquela coisa, década de 40, Fora tal, que me 30. interessa mais do que o Deadlands per se. Que na Velho Oeste, né? Já meio. Agora. Eu gosto de. Eu gostaria de jogar Deadlands, já o pessoal que curte, mas geralmente o problema é esse, né? O pessoal não curte muito. A gente tá numa baixa de Velho Oeste. Tá mesmo. Mas o Deadlands Noir me interessou bastante. Comprei o livro, quero dar uma lida. O Numenera, o Numenera tem uma ideia de setting muito boa, uma execução que eu achei meia boca. A ideia. Acho que você resumiu tudo, porque a ideia é muito legal. Aí quando eu fui ler o livro, sei lá, 5.000 reinos que parecem todos iguais. Cara, eu tenho ojeriza isso, Oh, ojeriza. isso é outra coisa que eu vou te falar que tem. Desculpa fazer a propaganda do Shiny Tar aqui, que eu realmente gostei. Mas embora o cenário não seja a coisa mais legal do Shiny Tar, tanto que não está indicado, nem acho que devia estar. Nisso ele é muito bom. Ele tem, sei lá, meia dúzia de reinos, e cada reino é muito diferente do outro, sabe? Interessante. Eu sempre falo isso, mas por exemplo, o pessoal reclama Tormenta, Tormenta, Tormenta e etc. Eu gosto de Tormenta, já falei isso várias vezes. E uma coisa que eu acho que ele faz excelente é essa coisa dos reinos, cara. Que ele eu pego o reino e eu lembro, sei lá, eu li o livro há 10 anos atrás. Eu lembro de reinos até hoje, Ah, porque eles têm uma exato. característica muito forte. E cara, é isso, e você não confunde, sei lá, Tollon com Hershey, sabe? Exato. A mesma coisa, todo cenário de fantasia que é bom tem essa característica, como, por exemplo, todo cenário, né? Por exemplo, o Eberron tem reinos muito diferentes, muito interessantes entre É, si. Karnat, Breland, puta merda. Muito legal. Iron Kingdoms tem reinos extremamente diferentes, interessantes. Cador e Siga. Protetorado de Menoth. Menor. Essas coisas legais. O próprio Forgotten Realms tem essas localidades icônicas, né? Baldur's Gate, as Costas da Espada, Neverwinter, Cormyr, Tay. São lugares que são nomes que marcam pela sua carisma, pela sua personalidade. E Numenera tem, né? Enfim. O quê, né? Tá, beleza. Aí nós temos Razor Coast da Frog God Games. Em matéria de sete, hein, dos que estão apresentados aqui, que eu não conhecia e me chamou muita atenção. É, mas bacana, cara. Razor Coast. Piratas. É, foi. Se eu tivesse que votar, votaria no Razor Coast. Eu achei muito legal, cara, a ideia, sem zoeira. Eu tava lendo umas coisas, eles têm tipo, não, porque o mar é atormentado pelo não sei o que lá, que é um spawn, é uma cria entre o Kraken e o Demogorgon. Eita Eu, porra. caralho. Eu, não, na hora eu falei assim, caralho, que coisa louca. Sabe? Pilha aí no momento, sabe? Muito Então, legal. gostei, legal. Tem o Trêmulos que me espanta, porque eu nem sabia que ele tinha um cenário. Bom, eu li muito pouco do Trêmulos até agora, é um livro de 246 páginas, coluna única, então não deve demorar tanto para ler. Mas eu não li nada de setting ainda, né? Então, maybe. Também. Herculesco, né? Mas é interessante que no começo ele fala: olha, se você quer saber mais sobre Cthulhu e tal, vai ler os trabalhos originais, eu não vou entrar nesses detalhes. Então, sei lá, quero ver. E Warbirds. Que Você é. leu? Não, mas essa parada pulp aí que você curte, eu vi que era um negócio meio pulp e tal, já me. Você olhou o negócio. Eu vou falar que foi o que eu vi menos, porque, pra falar a verdade, eu não achei tanta informação assim sobre o Warbirds. Eu sei que é um cenário onde você joga com pilotos daquele, de jatos meio retrofuturistas, Né, ele tem todo o sabe? negócio de dogfight, então. É, mas é bem essa coisa, assim. Você vai ser um piloto, vai ser focado nessa em coisa de dogfight e tal. Mas pra falar a verdade, eu não vi muito. Interessou como sempre, né? Vejo coisa pulp e eu fico interessado. Mas eu não consegui achar muita coisa. Eu realmente não consegui achar. No próprio site de quem vende, não tem tanta informação assim pra te vender. Falei, gente, pelo amor de Deus, vocês fazem o jogo. Pô, olha aí o Monte Cook, cara. O cara liberava preview, mas preview da porcaria do Numenera. E vocês fazem o jogo e falem mais sobre ele. Inventam o seu jogo. O seu um parágrafo com três linhas sobre a descrição do livro não me vende. Justo. Aí, bom, então vamos passar. Best Setting você votaria em? Razor Coast, Razor Coast. Olha, eu tô entre o Deadlands Noir. Eu gosto muito do Deadlands Noir. Eu tô muito interessado em ver o que que o Trêmulos vai fazer. Então, por enquanto, fico com o Deadlands Noir. Deadlands Noir, beleza. Melhor suplemento. Suplemento. Aí eles têm Blood on the Snow, a Drama System Companion da Palgrane. É um suplemento pro Hillfolk. O Hillfolk, como eu disse, ele é medieval, né? Isso. Só que esse Blood on the Snow, ele Ele é pega. medieval, mas eu vi que tem um monte de coisas tipo, hacks dele, né, pra Cthulhu, pra isso, pra Isso, aquilo. isso. E o Blood on the Snow é sobre isso. A primeira coisa que ele traz é regras para live action, usando o Hillfolk, como você adapta. E depois ele vem abrindo em vários cenários e ele fala que ele dá uma atenção especial à ficção científica. Então, quando eu li o Hillfolk, eu não achei tão bacana, mas quando eu vi que tinha esse suplemento e pensando em ficção científica, me deu até vontade de pegar o suplemento, pegar o Hillfolk, dar uma nova chance para tudo, ver se eu consigo reimaginar aquilo e trazer algo com isso. Legal. Aí nós temos o Deadlands Noir Companion, também da Pinnacle Entertainment, que é um bom suplemento para Deadlands, tem várias cidades novas, regras novas, enfim. É um, sei lá, os primeiros suplementos para você pegar para o Deadlands Noir, se você gostou dele. Então, bacana. Beleza? Você tem o Fate System Toolkit da Evil Hatch, Muito que bom. é, pô, é o que falta para ele e o Fate Core você completa o que você precisa de Fate. Aí o resto é detalhe. Ele traz para você, ele ensina você a hackear muita coisa dele. Com o Fate System Toolkit você faz o que você quiser, enfeite. É essencial. Mais do que isso, beleza, é bem-vindo e tal, mas esses dois, puta que eu pariu, acabou, é o seu Legal. Fate. Aí saiu o Mutants and Mastermind Power Profiles da Green Ronin. É aquele tipo livro do manual do malfeitor para você hackear o sistema, principalmente criar seus próprios poderes. Exato. Que novamente, com esse suplemento, você faz o que você quiser em Mutantes e Malfeitores. Sempre Depende do bom. seu gosto. E o Pathfinder Ultimate Campaign. Que é muito legal esse suplemento. Eu gosto bastante do conceito do Ultimate Campaign, que é um livro inteiro dedicado a você fazer uma campanha robusta, e desde você bolar um background detalhado pro personagem, porque numa campanha o seu personagem não é um Zé Mané qualquer, ele é um cara fodão, destinado ou não, que vai, não sei o quê. Uma coisa que é muito legal que ele tem, que são os story feats, que é tipo, você compra um feat que ele fica mais forte se você cumpre um objetivo dentro do jogo. Legal. É muito interessante, assim. Ele tem sistema de downtime, aquela coisa, né, de você criar uma vida, você ter uma fortaleza, você criar, cuidar de uma. Enfim, né? Você criar uma escola de magia, esse tipo de coisa do seu personagem. O que que ele tá fazendo quando ele não tá se aventurando, né? Regras para você retreinar classes, honra, reputação, fama, regras de combate em massa que eles pegaram do Kingmaker e mexeram para ficar assim, assim como as regras de construir um reino que eles pegaram também do Kingmaker, adaptaram e fizeram no Ultimate Campaign. No geral, eu acho que é assim: se você joga Pathfinder e você vai fazer o seu jogo, você não vai usar um Adventure Path, é um livro essencial. E até se você vai usar um Adventure Path, é legal para você inserir esses elementos no jogo, que se você gosta deles. Eu, particularmente, achei um negócio que torna Pathfinder um jogo diferente, sabe? Se você joga com Ultimate Campaign, eu acho que o Pathfinder ficou um jogo muito mais gostoso. Eu gostei muito desse suplemento. Boa, muito boa. Então É nele que se aponta. eu voto no Ultimate Campaign, eu acho que é muito bom. Eu fico. Apesar do Bloodletter ter me interessado bastante, melhor suplemento vai ser o Fate System. Muito completo, cara. Então, Best Software, eu não tenho muito o que Alguma falar. coisa? Roll20? Roll20 tá aí, é bacana, a gente usa pra jogar online. Tá. Fica aí, né? Exato. Best Writing, eu sempre gosto dessa categoria, porque livros de RPG que são gostosos de ler já ganham pontinhos comigo por si só. E nós temos Actum Cthulhu, né, o Keeper's Guide to Secret War. Que, aliás, esse Actum Cthulhu é uma coisa que eu preciso dar uma chance maior para ler, porque Sempre ganha vários prêmios, né? Vários é nomes. muito bem indicado e eu acho que é um cenário bem legal você falar de guerra e Cthulhu e tal. Sim. Preciso dar uma chance maior para ele. O Doctor Who RPG, The Third Doctor Sourcebook. E eu acho que tá aqui porque nesse período de tempo que saiu foi o. Saíram mais Doctors, mas eu acho que acabou o mais antigo, né? O Third Doctor acabou ganhando. Sim. Que os livros dessa série Da Chemical do Seven. Adventure, do Adventure in Time and Space para Doctor Who são fantásticos para quem é fã. São mesmo. São deliciosos de ler, cara. São mesmo. Você tem o Numenera Corpo. Por quê? Não, não, cara, eu consigo entender você gostar do sistema, você gostar da arte. Eu consigo entender várias coisas sobre Numenera, mas dizer que a escrita do Numenera ela é acima da média? Onde? Pela pula, cara. Monte Cook tá pagando alguém, não é possível. Também acho que não é tudo isso, não. Ele é um livro É normal, normal, sabe? cara. É normal, não, Normal. nada demais. Bom, tem o Owlhoot Trail, que é um da Pelgrane Press, que é meso-aventura, meso-cenário de Velho Oeste. Veja se você Olha só. falando em Velho Oeste. Mas eu não li Não, nada, não mas... conheço, não posso opinar muito. Beleza. E o E o Trêmulos, que Trêmulos. de fato é um jogo. Pelo que eu pude ler, do pouco que eu li, é excelente, é muito bem escrito mesmo. É muito evocativo desde o começo. Ele tem aquele tom conversacional, né, de que quebra a quarta parede o tempo todo. É aquele livro que te engaja, é muito gostoso. Eu gostei bastante do Trêmulos. Bacana. Fica qual que fica o seu Cara, vote? eu vou ficar com o que eu li, que foi o Trêmulos. O Tremulous? Eu vou ficar com o Third Doctor Sourcebook, que eu gosto muito dessa linha, mas eu também sou fã de Doctor Who, então se foda. Pois é. Melhor website? Alguma Aqui, coisa? eu queria comentar assim. Primeiro tem o The Escapist aparecendo aqui, e eu queria mencionar que o The Escapist, ele é um site de várias coisas, mas ele é principalmente um site de videogames. Agora, eles recentemente criaram uma seção para tabletop, que é excelente. Eles têm boas pessoas falando lá, eles escrevem boas matérias, eles têm um podcast muito bom que fala de RPG, mas também fala de jogos de tabuleiro. Eu diria que essa parte deles de tabletop do site é muito bem feita, eu recomendo bastante, assim, vale a pena ver, muito bacana. Legal. Há um tempo atrás, isso faz muito tempo, né? Eles tinham e antes de ficarem famosos nesse sentido, eu achava legal porque eles tinham uma campanha de RPG que era jogada por porn stars. Ah, eu lembro disso. Era interessante isso. Era legal, era legal. Aí tem o SRD do Fate, que é legal, se você gosta de Fate. RPG Geek eu não conheço. O cPage XX, que é um site sobre coisas que a Pellgrane Press faz. E todos os jogos da Pellgrane. E é muito bom, de fato. E esse eu queria comentar porque eu achei excelente. É, recomendação. Recomendo até pra você, Vitor. Oh, o Tabletop Audio. O que é? Eu dei uma entrada. Cara, é muito legal. Ele é um site que um cara faz, ele é um artista, um músico. Ele faz músicas originais que ele deixa sob licença aberta pra você usar no seu jogo a hora que você quiser. São músicas de mais ou menos 10 minutos pra ambientação de jogos de RPG. E tem de diversos temas. Então você tem o tema da catedral, um tema de samurai, um tema de Londres vitoriana, de Rise of the Ancients, de Fundo do Mar, de. Enfim. Deep Sea, ele tem um monte de coisas diferentes, vários temas diferentes, e são muito bem feitos, são 10 minutos de música que eu consigo encaixar nas minhas aventuras, e aquela música gostosa de background, eu achei o projeto do cara muito legal, espero que ele continue lançando mais. Se pudesse pagar uma grana, eu pagaria, porque eu achei muito bacana o que o cara fez no Tabletop Audio. Pô, legal, legal mesmo. E vamos para o Oscar, maior de todos, melhor filme, o produto do ano? Produto do ano, a última categoria e a que quebra tudo, né? A gente já deve ter falado de todos os jogos que estão aqui, então... Todos esses a gente já comentou em algum momento, então vamos só recapitular. 13 Age, da Pellgrane, tá? O Acto Cthulhu, Keeper's Guide, beleza. Deadlands Noir, ok. Fate Core, ok. O Hill Folk. O... Numenera. Eu tava só esperando sua reação. Razor Coast, da Frog God. Shadowrun Quinta Edição. Sim. O Trail of Cthulhu, Eternal Lies, okay. A Aventura. E o Tremulous. É uma seleção muito boa de produtos, eu diria. É, cara, se isso aqui resume mais ou menos o ano que a gente teve, foi um bom ano. Foi um bom ano. E foi uma coisa que eu gostaria de salientar. Star Wars não estava concorrendo, não concorreu a nada. A nada, né, cara? Agora que você nem falou, arte, nem regra, nem arte. Nada. E aí tem uma arte bonita mesmo. Tem. Assim, production velho, nada. Nossa, podia ter entrado ele no lugar de, sei lá, dois do Wayne Reynolds. Fato, mas enfim, não rolou nada, né? Que curioso. Caramba, que coisa. E é um dos RPGs mais vendidos dos Estados Unidos, como a gente viu na última... Também, depois, marcando sua ausência, o Jogos de Warhammer, né? Ah, mas os Jogos de Warhammer já tem um tempo que estão meio sumidos. Eles estão trabalhando agora na segunda edição do Dark Heresy, que eu acho que é o momento em que deve dar boost aí, né? Coisa. E até porque a capa da segunda edição de Dark Heresy é uma sacanagem. Eu acho que pro ano que vem vai estar aí, pode ter certeza. Ah, então vamos ver. Bom, então, qual é a sua escolha? Cara, que difícil, hein? Tem muita coisa legal aqui. Eu não li tudo pra poder opinar. Por exemplo, eu gostaria de ter lido antes de votar no Deadlands. Não, o que eu li foi o 13 Age, o Numenera, o Shadowrun, o Fate Core, bastante coisa até, viu? E foi isso que eu basicamente. E o Razor Coast conhece um pouquinho por cima. Foi o que eu li, de fato. Agora, o que eu queria ter me aprofundado mais para dar uma opinião mais detalhada é o Deadlands Noir. O Hill Folk, fiquei interessado no jogo. O Razor Coast também. O Eternal Lies parece muito legal. E Tremulous eu já tô lendo e achei muito bacana. Fato é que eu só não me importo aqui com o Numenera e a Cthulhu Cthulhu. São coisas que não me chamam a atenção. Entendi. Então eu diria que é uma lista excelente, uma lista muito boa. Tem muita coisa aqui que eu quero saber mais sobre, mas partindo desse pressuposto, que eu não li coisas que talvez poderiam ganhar esse voto, eu fico com o Fate Core System. Eu acho que ele é relevante, eu acho que ele unifica o sistema Fate de uma maneira que ele precisava. Tem um livro, como o Savage Worlds, né, tem o Deluxe, tem aqueles milhões de Savage Worlds em volta. Eu acho que o Fate precisava de um livro de referência, e depois você tem os livros derivados. E o Fate Core cumpre esse papel. O Fate é um sistema fantástico. Ele não é um sistema bom para tudo, na minha opinião, mas é um sistema muito bom, mesmo assim. Especialmente se você não vai jogar campanhas. Então, eu fico com o Fate. É um sistema ótimo, é um sistema relevante, é um lançamento importante. E eu diria que até tem chance de ganhar. Muito bom, muito bom. E o senhor Victor? Eu, do que tá aqui, o que que eu li de fato? Eu li... Deixa eu ver. Eu li 13 Age, Fate/core. Hillfolk, eu li 50% do livro. Numenera e só. E, bom, nem preciso falar. Como eu disse, o Fate/core, pra mim, é o produto do ano, tá? Alguns podem falar que é injusto, porque tá aí há 300 mil anos e não muda tanta coisa. E dá um polimento, mas, cara, é o polimento que fez a diferença. Que é verdade. Tirou o Fate de uma coisa que pra mim era... eu gostaria de entender pra jogar, ele parece simples, mas ao mesmo tempo complicado, pra uma coisa que é ok, eu posso planejar isso aí que me bate com a dúvida às vezes, como é que será que eu faço tal coisa? Aí eu dou uma zapeada no livro e eu encontro lá para você fazer um sistema de cura com magia, faça isso. E pronto, sabe? Então eu fico com o Fate/core, é um sistema muito, acho que ele tem uma importância muito grande, mas na real mesmo, quem eu acho que vai ganhar é Numenera. Essa é a categoria que eu mais aposto. Que Numenera vai ganhar. Eu também acho que vai ganhar, cara, e não merece. Esse negócio tomou de assalto. É muito livro, é muita gente lançando. Numenera fez um sucesso. É um produto de grande sucesso no exterior. Na DriveThru RPG, você olha assim, os 20 mais vendidos, sei lá, tem 5, 6 livros de Numenera. Sim. Entre aventuras e suplementos e o livro básico. E todo mundo fala bem. Numenera tem poucos críticos, como eu. No geral, você vê gente elogiando muito no Menera. Eu não consigo entender muito bem porquê. Mas eu também acho que no Menera vai acabar levando, que é uma pena. Vou te falar, cara, a única coisa que eu realmente me interesso por Numenera é o jogo que vai sair, o Torment Tides of Numenera. Você ainda se interessa, né? Quando sair o jogo, você olhar e falar, muito mais ou menos. É verdade, verdade. Mas, enfim, né? É isso. Beleza. Eu queria comentar só um detalhe, né, algumas coisas aqui, vamos colocar assim, um ampassant geral da indústria que pode ser retirado pelo Ennis, né? Uhum. E o que a gente vê é, de fato, D&D é um negócio que está morto, enterrado, no sentido de que é interessante ver o quanto há uns 2 anos D&D saiu do cenário de RPG e está se preparando para retornar agora, né? Uhum. Nenhuma menção, tudo mais. Paizo continua firme e forte. Várias indicações, muitos produtos interessantes. Não, você não pode. Não, a gente comentou isso no nosso podcast de D&D, que eu acho que vai ser antes desse. Uhum. Vai, provavelmente saiu. Tá. Que a Paizo estava meio balangando, não sei o que, mas a Paizo é muito bom em se reinventar e trazer coisas novas, né? Então, eles fazem produtos de muita qualidade. Inegável, então bacana ver que a Paizo está aí firme e forte. Os indies vindo com cada vez mais força, com produtos como. Aliás, a Pellgrane Press com uma presença impressionante. Não é? Uhum. Vários produtos da Pellgrane. Savage Worlds com uma presença marcante também. Através do Shane Tardo, da Lens Noir, muita coisa de Savage Worlds presente ainda. E o Tremulous, que foi, eu acho que assim, dos jogos revelação desse ano, eu diria que o Hillfolk e o Tremulous foram jogos que. Eu não vi eles indo de lugar nenhum e me pegaram de assalto, assim, especialmente o Tremulous. Foi, acho que, a surpresa do ano pra mim. Entendi. Então, boa. Muito bom. Quero aproveitar pra deixar um check aqui, que talvez um fiapo de esperança, que eu acabei me lembrando. Não sei se você sabe, mas no RPG Geek, o site, eles estão fazendo uma votação com o melhor RPG ever, Best of the RPGs Tournament. Não sei se você está acompanhando. Não estou acompanhando, não, que interessante. Tem semanas que eles estão fazendo isso. Eles começaram com, cara, muitos competidores. Assim, acho que tem uns, sei lá, uns 50 RPGs. E aí eles foram fazendo, né? Round a round, detonando. E entre os competidores iniciais, você tem o Numenera. Ele estava competindo com o Fiasco no primeiro round, e Fiasco passou. Cara. Numenera ficou, sério. E agora a gente já tá na votação pro grande campeão e o bronze. E rapidamente spoilando aí pra quem não viu, mas a votação tá pra campeão entre Dungeon World e Fate. Sendo que no momento dessa que eu tô falando com vocês agora, Dungeon World tá ganhando. Mas tá aí o Fate segundo. E para o bronze ficou entre Mouse Guard e Lady Blackbird. Mas vale comentar que o público da RPG Net é um público muito... Como eu vou dizer? É, do RPG Geek, né? Da RPG Geek, que é um público muito indie, né? Um público Sim, diferente. é um público bem por aí, mas é aquela coisa, né? Eu gosto de pensar nisso. Você pode ver, realmente ele foi indie porque todos as grandes lutas aqui foram vencidas por jogos. Esse Pico Prime Time Adventures foi tirado na primeira luta, É, pra mim tá meu jogo mais antigo também, porque a gente né? É, ficou bem conhece. assim, mas teve coisas que foi Mouse Guard chegando até o final, Lady Blackbird, Trail of Cthulhu, Fiasco. É, pro público indie, são os melhores mesmo, É. são jogos muito bons. Mas, sei lá, eu. Enfim, né? Vocês me conhecem. Beleza, então. Beleza, ouvintes. Então espero que vocês tenham gostado das nossas análises do Ennis. Espero que tenham jogos novos interessantes que vocês, porventura, se interessem e gostem. E vão atrás, né, de repente, com as nossas recomendações aí durante o programa. É muito provável que vários dos jogos que a gente mencionou aqui voltem a ser mencionados em Escudos do Mestre futuros, porque, verdade seja dita, o Ennis dita muito do que a gente vai ler nos próximos meses. Ah, sim. Provavelmente isso aqui vai tirar várias coisas dos meus próximos livros de RPG. Pois é. E é isso, ouvintes. Então, lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas já é clássico, né? Mas só o Escudo do Mestre tem o seu episódio anual já sobre Ennis. E só no Escudo do Mestre a gente não gosta de Númenor. É boa. Tá só no escudo do Mestre de Lula de Se Menezes. bobear, é só aqui mesmo. Então, Então é isso, beleza, ouvintes. ouvintes. Até a próxima. Até mais, ouvintes.